E como pode jogar? E se as batalhas venci? Como o Davi pintei, lutei com Muhammad Ali. Não é só rima, nem só letra, nem tão pouco só flow, boy, não te meta besta. Pelo menos agora sim, então viva agora sim. Então viva mais, ame mais, pense mais, sinta mais, expresse mais. Respeito o que eu faço, a bateria tá carregada. Deu uma pausa no break, não se sintam derrotado. Tão pouco humilhado, o poder interior não pode ser tocado. No bastidor, um basquear, pintando mais escuras. De dia de porta em porta, pedindo ajuda, arriscando jogadas, fazendo arte. O que um homem tem é sua verdade, não fija, não fuja. Lute, viva, todos querem ter nome. Podem tirar a vida, mas não o seu legado. Tá em crise lá na bolsa, mas continuo calmo. Os falador tem fome, tô preparando o caldo. Quem gostar de ser feliz, levanta as mãos pro alto. Foda-se quem quis ver mais um derrotado. Somos 180 milhões de favelado. Imagine quando você souber seu valor chegado. Pode aumentar o volume e sentir-se salvo. Tem CD, mixtape, CD, isqueiro, tênis e uma pá de maluqueiro, fazendo a economia comunitária. A comunidade ali vencendo lá nas áreas, lançando caldo, seguindo um alvo. É tipo, e me mantenho calmo. É tipo mantra, é tipo fama. Vamos seguindo por aqui, tipo vamos. Baby, baby, tô 20 anos na pista, música, barulho, chegada, barulho, para. Baby, tô 20 anos na pista, música, barulho, chegada, barulho, para. Baby, baby, tô 20 anos na pista, música, barulho, chegada, barulho, para. Baby, tô 20 anos na pista, música, barulho, chegada, barulho, para. Busca paz interior, aprenda com seus erros, não seja descartável, isso é uma luta. Mantenho viva minha conduta, não fique ensinando muro. Sou predestinado, luto com orgulho e faço sentir orgulho. Porque se tiver coragem no que faço, no que vivo, no que falo pro mundo, até o céu escuta e o mundo percebe as cores brutas. Sensibilidade, lealdade, recruta. Não perca seu tempo nas falhas de uma vida injusta. Injusta pra você, injusta pra quem te ama. Vejo vários caminhos e pegadas nessa lama. Acompanho os fatos e sei que é um fato, mas tenho soluções criativas que me levam pro alto. Fly, então fly, finindo play. SP, meu bem, tô anos luz. Tenho um santo forte, é que vim lá do norte. As costas quentes, orgulho da minha gente. Baby, tô há 20 anos na pista, música para o chegado, barulho para a polícia. Baby, tô há 20 anos na pista, música para o chegado, barulho para a polícia. Baby, tô 20 anos na pista, contraria as regras, a estatística. Baby, tô 20 anos na pista, pai, filho, irmão, que ativista. Baby, tô 20 anos na pista. Coletivo, estudo de rua, pé no chão, instituto vida, academia, desenvolvimento social, rede, resistência solidária, ABS, DT3, LA, SRP, PCP, queijo, samba, comando samba, costa, costa, infinito, RTMJ, tigre, jardim, cripto, e todas as crias espalhadas por todo o Brasil. São mineiro pra suco, sujo do mar, buguinha do B, nação zumbi, faces do subúrbio, demônio, estranho, e maluco, ato tudo irreal, rosas urbanas, supernatural, é.